falei demais na hora, que o certo era apenas te escutar. E outra vez perdi o controle. A história se repetiu. Saiu de casa toda emburrada, sem destino nem quis saber. Bateu a porta na minha cara quando pedi pra ficar, pra tentarmos resolver de uma forma civilizada, como de certo tem de ser. Já não somos mais crianças, precisamos resolver. A distância só vai nos fazer sofrer. Você precisa voltar, encarar as coisas. Sei que meu erro foi não discutir a relação, mas eu te amo tanto, nega, eu fui um bobo por causa da minha distração. Deixa eu provar que ainda posso ser muito melhor, e que em nenhum momento meu amor vai ficar só. Dá uma nova chance para nossa relação. Falei demais na hora, que o certo era apenas te escutar. E outra vez perdi o controle. A história se repetiu. Saiu de casa toda emburrada, sem destino nem quis saber. Bateu a porta na minha cara quando pedi pra ficar, pra tentarmos resolver de uma forma civilizada, como de certo tem de ser. Já não somos mais crianças, precisamos resolver. A distância só vai nos fazer sofrer. Você precisa voltar.